Chegamos devagar pra denunciar. O rap é o poder do povo preto, pode crer sem enganar ninguém, sem precisar mentir. Falamos mal da burguesa que passa por aqui, com o seu carro importadinho, pilantra do lado, chamado Playboy. É mais um filho da puta que quer humilhar nós. Esqueço tudo e se tente imaginar a vida sem ninguém para nos atormentar. Ia ser legal quando retorno, dou de cara com um policial. É outra raça que eu não tenho respeito. Eles se sentem como os reis, fazendo das ruas o seu reinado. 13 anos que nos vai prosseguir. O preconceito quanto o rap é grande por aqui. O rap é som de ladrão, de gente boa também. O rap leva você para o caminho do bem. Já falei, tá falado, acredite se quiser. O rap é a força, o rap é o que ele é. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Você está achando, tá se ligando, que a verdade estamos falando. A gente tava dando um rolê, de repente a polícia nos enquadra, véi. Pode crer, só porque somos pretos, não podemos nos defender. Bora malandro, mão na cabeça, não vá correr. Cansei de ver meus aliados serem brutalmente espancados, sem poder reagir, sem poder se defender. Na mira de um oitão, podemos fazer. Mais uma vez a cena se repete, não dá pra acreditar. Mais um pai de família que dentro de uma cela vai parar. Mais um pai de família que dentro de uma cela vai parar, vai parar. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Vejo meu povo indignado sem ter o que comer, sem ter casa pra morar, nem água pra beber. A burguesia mandando a gente se fuder. Pra meus aliados eu me chamo suspeito, mas pra você não tenho medo de falar. Consciência nordestina chegou para ficar, derrubando muros e muralhas, falando mal de todos os canalha que aqui nos critica, sistema podre e racista. Eu só queria andar sem preocupação, curtir um rap nacional com os meus irmãos. Discriminado então, o rap é som de marginal, é som de ladrão, pode crer. A rima é o único jeito da gente se defender, nunca vamos nos calar. E quem nos critica o bicho vai pegar, porque somos de Caruaru. E quem nos critica vai tomar no cu. Racismo é discriminação, quem inventou esta porra vai se encontrar com o cão. Que ele esteja sete palmos do chão, porque somos negão do Morro Bom Jesus. E pra nós três, meu irmão, faça o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém, amém. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Cuidado com essa gente que está muito carente, que possui a mente fraca, meu irmão, dizendo que o negro não é cidadão. Dizendo que o negro não é cidadão. Música.